E vamos de imediato abrir a Escritura Sagrada. Vamos lá no Salmo 139. Abra a Bíblia, Salmo 139. Deus tem coisas muito boas para nós esta noite. Aliás, sempre Ele tem coisas boas. Você já viu Deus te fazer algum mal? Nunca, nunca ainda. Que Deus, por vezes, pode permitir uma tribulação, mas junto com a tribulação, o Senhor provê o livramento, é o que diz a Bíblia. Amém, irmãos? Enquanto vocês estão ainda procurando aí o Salmo 139, hoje nós temos o retorno aí da minha esposa, as nossas reuniões, né? Ela esteve alguns dias afastada, fazendo exame, estava doente. E para a glória de Deus, quero dar esse testemunho rápido aí em nome dela. Ela ainda está em fase de recuperação. E quando nós fomos ao médico e mostramos os exames a ele, nós não tínhamos aberto todos os exames, né? E o médico abriu aquele envelope que pode ser assustador, dependendo da circunstância. E o médico disse assim: podem soltar foguete. Ele só tinha duas opções: ou câncer no pulmão, ou uma bactéria que estava causando uma infecção. E quando ele disse, pode soltar foguete, é claro que ele disse, é só uma bactéria. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos lembram que quando nós não tínhamos resultado nenhum de exames, naquela fase de espera, biópsia, e quando você fala em biópsia, sempre existe o risco de uma enfermidade mais grave. E Deus me deu no sábado da semana passada, já agora então há quase 10 dias, e no domingo para segunda e no sábado para domingo, Deus me deu dois sonhos que eu contei aqui já para a igreja, e no qual o Senhor Jesus visitava a nossa casa, e eu disse a ela, não será o pior. E realmente, Deus honrou a palavra dada por meio de sonhos. Amém, irmão? E assim como Deus falou comigo, numa situação particular nossa, de família e saúde, Deus fala com você também, fique atento. Às vezes as pessoas me dizem, pastor, Deus não fala comigo. Fala sim, primeiro pela Bíblia. E depois por sonhos, por palavras de irmãos, por meios proféticos. Deus fala conosco, a gente precisa estar conectado, ligado nas coisas de Deus. Às vezes você nem imagina numa coisa e é Deus falando contigo. Então, irmão, fique sempre assim ligado. Porque Deus, quando Ele permite também um sofrimento, junto do sofrimento vem o livramento. E eu creio nisso. E nós, na nossa casa, passamos por essa situação dolorida e maravilhosa simultaneamente. Amém? Vamos ao Salmo 139, aí no versículo 7 em diante. Verso 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Amém, irmãos? Vamos ainda ao Novo Testamento, no livro de Atos. Vamos adiante, lá no Novo Testamento, Atos capítulo 8, verso 29. Atos 8, 29. São duas palavras iniciais, pelas quais o Senhor falará conosco. 8, 29 diz assim: então disse o Espírito Santo, a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe correu, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro. E como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. E aí esse homem que conversava com o evangelista Filipe, continuou perguntando, ele disse, fala de quem o profeta? E o Filipe pregou a Jesus Cristo para esse homem, que era um alto funcionário de uma rainha da África. Irmãos, eu quero pregar nessa noite uma palavra, que Deus sempre vai aonde estão os necessitados. E aqui hoje à noite, provavelmente tem muitos e muitos e muitos necessitados, se não todos necessitamos de alguma coisa. Quantos de nós precisam da mão de Deus para você ser curado? Para você resolver situações familiares, resolver situações de trabalho, situações internas do nosso coração, que às vezes estão lá cheio de perguntas, de dúvidas, de medo. Quantos de nós, e nós começamos a abrir esse leque de necessidades, provavelmente todos estamos classificados numa ou noutra necessidade. O Espírito Santo vai onde tem necessitados, amém? Então quer dizer que o Espírito Santo, ele vai onde você está, dentro da sua situação particular. Olha o que acontece com esse homem aqui. Tinha ido numa festa religiosa em Jerusalém. Ele tinha feito milhares de quilômetros da Etiópia até Jerusalém. E agora ele está voltando para a sua terra. E a festa que ele teve era uma festa em que se falava de Deus e se lia as Escrituras. Mas esse homem estava indo embora para casa vazio. Tanto é que ele estava na viagem, pelo jeito, numa carruagem, algo especial da época. Tinha seus empregados, seus servos, seus súditos ali. Esse homem voltando para casa de uma festa onde se falou de Deus, se comemorou a respeito de Deus, se louvou a Deus, e o coração dele, ignorante, indo para casa. Você já pensou? Você ir num ambiente, digamos que você vem aqui num culto como o nosso, e você canta junto os louvores, você ora, você ouve a pregação, e você vai para casa vazio. Alguma coisa aconteceu. Pode ser que a tua atividade espiritual, o teu órgão espiritual não está funcionando bem. Falta entendimento. Pode ser que eu fui muito mal na pregação e ninguém entendeu nada. Esse homem ouviu a palavra e ignorantemente vai de volta ao seu país. O Espírito Santo faz coisas grandes. Filipe estava pregando noutro lugar. Filipe não estava nesse lugar desértico. Filipe estava pregando lá na Samaria e gente se convertendo. Era gente sendo curada, gente sendo liberta. Estava tudo muito bom. O Espírito de Deus disse: Filipe, sai daqui. Quando Deus te diz algo, nem sempre tente entender. A coisa mais importante quando Deus diz algo, sabe o que é fazer? Obedecer. É a mais importante. Quando Deus te dá uma direção, vai. Se você não tem bem certeza, pergunta para algum irmão mais experiente, mais velho na fé. Mas vá, não fique no medo. O Filipe deixou um excelente lugar e foi lá para o deserto. Olha o que Deus faz. Tinha só um homem lá no deserto. Tinha mais pessoas, mas Deus queria alcançar esse homem. E o Filipe ouve o Espírito Santo dizer: te aproxima desse carro. Chega perto desse carro. Aí tem um homem que não conhece a Deus, ainda que lendo as Escrituras. Ainda que lendo a Bíblia, não conhecia nada de Deus, ele tinha mente fechada para as coisas do Senhor. O Filipe chegou, o homem foi muito cordial, fez com que Filipe subisse naquela carruagem. Ali tinha um homem necessitando de Deus. E o Espírito Santo vai aonde? Onde tem gente precisando de Deus. Só quem é que o Espírito Santo leva? O Espírito Santo não leva anjos, ele leva pessoas. Vá lá, você deve conhecer dezenas, centenas de pessoas que precisam de uma palavra de Deus. Você conhece, tá? Imagina alguém agora, pensa em alguém que você sabe que é necessitado. Pensou em alguém? É do seu círculo familiar? É um vizinho, um amigo? Essa pessoa precisa ouvir algo de Deus. De repente ela está na sua ignorância ainda. Pode ser uma pessoa de bem, uma pessoa boa, mas não conhece os caminhos de Deus, e você pode ser o porta-voz de Deus para abençoar aquela pessoa. Esse etíope se converteu. Ele vai para a África, vai embora para a África depois, lá para o seu país. Anos mais tarde, os evangelistas, os primeiros evangelistas, foram evangelizar a Etiópia, chegaram lá, já havia igreja. Como que já havia igreja? Obrigado. Esse homem se converteu no caminho, ouviu uma vez só a palavra de Deus. E lá abriu uma igreja, no sentido, começou a falar de Jesus e pessoas se convertiam com a pregação dele. Tudo porque o Espírito Santo queria levar a igreja para a Etiópia. Antes de você querer levar uma pessoa a Cristo, o maior interessado é o próprio Deus. Ele quer levar as pessoas através do nosso testemunho. Deus pode contar contigo. Deus pode contar contigo. Você pode ir orar por uma pessoa. Você pode dar um testemunho que o Senhor fez por ti. É só abrir a boca. O Espírito Santo vai lá onde tem necessitados, mas Ele vai ir através de nós. Tem aquela palavra do Salmo que nós lemos há pouco, e o salmista diz: Senhor, para onde me ausentarei do teu Espírito? Se eu subo na mais alta montanha, se eu subo aos céus, ele chega a usar uma expressão muito alta. Se eu vou nas estrelas, se eu vou lá nas galáxias, quem é que está lá me esperando? Lá está o teu Espírito, Senhor. Se eu faço a minha cama no lugar mais fundo do mundo, quem é que está lá no fundo? Deus. Se eu pego um navio e entro mar adentro, para fugir do mundo inteiro, não quero saber de mais ninguém. Quem é que está lá no meio do mar? Deus diz assim: ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Aqui nesse salmo eu sublinhei diversas vezes na minha Bíblia, quando aparece a palavra lá. Lá me guiará a tua mão. Lá tu estás. Lá, lá, lá. Tem um lugar em que Deus não possa ir? Não. Aonde você está hoje de noite? Perto de Deus? Lá está Deus. Você pode estar muito longe de Deus. Você, pastor, eu estou todo errado na minha vida, eu aprontei muito, eu estou longe de Deus mesmo, eu reconheço. Você sabe que Deus estava lá no teu abismo? Diz aqui no Salmo, não diz? Lá no teu abismo estava Deus. Quantas e quantas pessoas já me disseram: pastor, eu estava às vezes lá numa boate. Eu estava lá pecando, pastor. E comecei a me sentir mal lá dentro. Sabe quem é que fez a pessoa se sentir mal lá dentro? Não foi o diabo, né? Foi Deus. Deus vai nos lugares mais profundos, mais escuros. Deus vai nos abismos. Mas Ele vai lá não só para frequentar, Ele vai para tirar as pessoas dos abismos. Lá me haverá de guiar a tua mão. Lá vai o Senhor. Tem um episódio na Bíblia que é impressionante. Quando Deus secou um riacho no Antigo Testamento, nos dias do profeta Elias, Deus vinha sustentando por mais ou menos um ano a dois anos o Elias, comendo pão e comendo carne trazido por corvo todos os dias. Era a manhã e a tardinha, e o Elias comia, comia, e Deus disse: vai lá para o fim do mundo, lá num canto do mundo tem um riachinho, tinha uma pessoa perseguindo o profeta, e o profeta ficou escondido, e todos os dias tinha o riacho, água, pão e carne, água, pão e carne. Deus sustentando através de animais, Deus sustentando o profeta. Diz a Bíblia que um dia o riacho secou. Quem secou o riacho? Alguém poderia dizer: ah, esse diabo é sujo mesmo, tirou a água do profeta. Nada de diabo, meus irmãos. Foi Deus que secou. Sabe por que Deus secou? Aí Deus pegou, no dia que secou o riacho, Deus disse para Elias: vai lá na casa de uma viúva. Ela tem o último punhado de farinha. Ela tem o último pouco de azeite para fazer o último pão. e morrer depois de fome. Havia uma fome tremenda no país. Deus secou o riacho para levar esse homem lá na casa da viúva. Chegou lá, a viúva disse: eu não tenho nada, profeta. E Deus tinha falado com a viúva antes de o profeta chegar. Vai chegar um homem aqui, né? É um homem que me serve. E você dá o seu último pão para esse homem. Não é questão de comida que se estava falando. Era questão de fé. Você dá o último pão, faz o último pão e dá para ele, porque se você fizer isso, nunca vai faltar na tua casa. Apesar de toda a seca, apesar de todo o problema. Deus tira Elias, parece que Deus causa um problema para Elias. Veja, onde o Espírito Santo vai levar o profeta Elias? Na casa de uma viúva pobre. O normal seria Deus levar o profeta, então, para cuidar do profeta, na casa de uma viúva rica. Deus testando a fé do profeta também. Mas, aquela mulher, que era uma mulher estrangeira, ela tinha que aprender o que é ser sustentada por Deus. Elias já sabia o que é ser sustentada por Deus. Quando o Espírito de Deus até pode te tirar algo, é porque Ele está te levando para te dar algo maior e para você abençoar pessoas. Se o teu riacho secar, lembre-se que Deus está te levando para algum necessitado, para alguma pessoa que precisa de ti, do teu testemunho, da tua oração. Deus faz isso nas Escrituras. Ah, os métodos de Deus são tão estranhos. É, às vezes eu devo dizer: Senhor, está difícil entender. Mas, nós que cremos, não andamos só pelo entendimento. Não andamos só pela razão. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. Nenhum de nós sabe o que é o amanhã. Não sabemos nem em finanças, nem em família, nem em vida ou morte. Não sabemos. E você não vai dormir essa noite preocupado porque não sabe amanhã. Simplesmente você confia que Deus cuida o amanhã. E se Deus tira algo, é porque tem algo melhor para te dar. Diz aqui na palavra do Salmo, e te apega nesse Salmo. Pode ser que muitos irmãos estão atravessando dias difíceis. Te apega nesse Salmo. Senhor, ainda que eu tenha que ir num abismo, às vezes é um abismo de sofrimento interior, não vejo o amanhã, mas eu não preciso ver, Senhor. Eu confio, eu sei que o Senhor vai estar comigo lá. Alguns de nós têm atravessado doenças. Há pouco menos testemunhei, nós passamos dias nos quais havia uma pergunta a ser respondida: é câncer ou não é? Mas Deus, por sua misericórdia, nos avisou anteriormente: não é. Deus foi bom, muito bom com nós, senão a gente ficaria naquela pergunta até abrir o envelope. Deus foi bom. E Deus foi generoso comigo, é contigo também. Não, é porque o pastor Paulo é um homem especial. Nada de especial. Nós, aos olhos de Deus, somos todos iguais. Não tem, Deus não tem filho queridinho, Deus não tem privilegiados, não. Deus trata todos iguais. E o que Ele permite para ti, e o que Ele dá para ti, Ele dá para o outro, dá para o outro, dá para o outro, dá para mim. Irmãos, quando Deus quer abençoar alguém, Ele vai permitir que você também vá lá embaixo. Para você entender os que estão lá embaixo. E para ajudar os que estão lá embaixo. Deus vai ter horas na tua vida que Ele vai te colocar lá em cima. Você vai fazer a sua cama lá em cima. A vida tem isso, tem momentos altos, tem momentos baixos. Deus vai te permitir momentos muito bons. Mas nesses bons, você saiba que lá está o Senhor. Não descarte o Senhor quando você está lá nas estrelas. E não só clame ao Senhor quando está no abismo. E se você quer sumir de todo mundo, de repente, eu já vi pessoas dizer: ah, pastor, eu tinha vontade de sumir, entrar para dentro de um mato lá no interior e gritar. Alguns talvez estão aqui. Outros, ah, se eu pudesse entrar lá no mar, na praia, tão bom. Eu queria sumir de todo mundo e ir lá para o meio do mar e ficar sozinho um mês, dois meses. Se você puder fazer, faça, não tem problema. Mas eu só quero que você não vá a nenhum desses lugares. E diz, aqui Deus não está. Ele está. Ele está. Deus está num hospital com um doente. Deus está com a pessoa que faliu. Deus está com a pessoa que errou. E às vezes é um erro público. Deus está lá. É só ela clamar e pedir o socorro. É só isso. Deus está com aqueles que estão desempregados. Deus está com um pai, com uma mãe que tem um filho nas drogas. Deus está lá. Ainda hoje mesmo conversamos com uma pessoa que nos disse, ajudem, por favor, ajudem, urgente, uma família. Pai e filho vão se matar. Porque o filho não pode ver nada, ele pega tudo dentro de casa e vai vender para comprar droga. Pediram socorro, urgente, urgente, façam alguma coisa. É, lá está Deus. Porque a gente costuma dizer, sabe o quê? Lá está o diabo. Não é o que se costuma dizer em geral? É verdade, o diabo está fazendo um estrago lá. Mas lá está Deus. Aquela família não está sem o recurso de Deus também. Mas precisa clamar por isso. Precisa pedir por isso. O apóstolo Pedro, ele já era convertido há anos. E ele era um homem assim muito, muito judeu, ele era muito de sangue judaico, era judeu em si, mas ele puxava muito para a raça dele. E ele até não queria ir pregar para os não judeus, ele se achava, não, já convertido, mas nós judeus somos melhores que os outros. Esses outros aí, quem não é judeu eram os samaritanos, os romanos, os filisteus, todos aqueles outros povos. Eles não são assim tão amados por Deus. Na cabeça do apóstolo Pedro, era isso que se passava, porque afinal ele se criou a vida inteira ouvindo isso. O Senhor ensinou diferente para ele. Mas quando uma pessoa está muito enraizada, assim, muito arraigada nas suas tradições de família, nas tradições de raça, de sangue, é difícil ela vencer isso. E um dia apareceu o Senhor. O Pedro estava orando em cima de uma casa, lá numa laje de uma casa. E o Senhor apareceu e disse, Pedro, vão vir aqui na tua casa dois homens. E a Bíblia diz assim, tu vai com eles. E ele, então tá, Senhor. Bateu na casa dele, dali um pouco, ele estava orando, bateram lá dois homens. E para susto do apóstolo Pedro, não eram judeus, eram gentios. O que, que o Espírito Santo tinha dito para Pedro? Vai com eles. Tinha gente precisando, eram gentios que ele considerava uma sub-raça. Ele considerava as pessoas assim, numa categoria inferior. E o Espírito Santo vai com eles. E ele teve que vencer algo dentro dele. Porque lá, na casa de um homem chamado Cornélio, tinha pessoas necessitadas. Necessitadas, sabem do quê? Não de pão como a viúva. Não. Eles estavam necessitados de entender e de experimentar quem é o Espírito Santo. Se você lê no capítulo 10 de Atos, está lá essa parte da Bíblia. Onde tem um necessitado, lá vai o Espírito de Deus. Talvez você chegou aqui e disse, pastor, eu estou com um vazio dentro do meu coração. Que bom que você veio aqui. E o Senhor está mais perto de ti do que muitas vezes tu imagina ou crê. Pode ser que alguns que estão aqui, eu não conheço todos vocês, são pessoas que já foram cristãos no outro tempo e estão desviados de Deus. E você diz, eu sou um crente desviado. Deixa eu te explicar, não existe crente desviado. Ou você é crente em Jesus ou é desviado. Entenderam? Não existe o desviado. Se você é um desviado e você veio aqui, mas pastor, será que Deus ainda se interessa por mim? O que diz o Salmo 139? Se você for no abismo, lá está Deus. Você pode ter chegado aqui hoje com a sua vida num abismo. Aqui está Deus. Quantas pessoas já pegaram e fugiram, foram para outros estados, foram para outros países, elas aprontaram alguma coisa, eu vou fugir de todo mundo, deixaram para trás família, deixaram negócios, deixaram tudo. Mas não adianta fugir, é como tentar fugir de si mesmo. Você não consegue fugir de Deus. Para onde me ausentarei do teu Espírito, Senhor? Para onde? A resposta lógica é: não há lugar onde eu possa me esconder que o Senhor não esteja. E o Senhor está te esperando. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Ele não está te esperando para te dar uma surra. Deus não está te esperando para te dar uma xingada. Olha aqui, filho malvado, tu aprontou. Não, o Senhor está te esperando para te levantar. Porque você é um necessitado. Se alguém de nós está doente, o que você precisa? É, deve haver um pecado na tua vida. Não é isso que um doente precisa. Um doente precisa coração para levantar ele na fé. Quando Jó estava doente, a ponto de pegar pedaços de telha e raspar na sua pele, e as feridas dele tinham um mau cheiro horrível, e a mulher dele disse: Jó, abandona o teu Deus, e tu vai morrer mesmo, larga Deus. E ele disse: tu falas como qualquer doida, minha esposa. Deus me deu o bem, porventura não poderia me dar o mal também? E ele perseverou no Senhor. Às vezes a esposa fez um papel de Satanás. Aquela esposa ali fez um papel de Satanás para ele. O que aquele homem precisava era de ajuda. Vieram quatro amigos de Jó. Se você ler o livro todo, você vai ver. Aqueles homens vinham e eram amigos mesmo. Mas a tradição daqueles dias dizia: se alguém está doente, tem pecado. No Novo Testamento, se você perceber, tem um pouco dessa tradição. Em João capítulo 9, quando tinha um cego e os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? E você lembra a resposta que Jesus deu? Nem ele e nem os seus pais, mas para que se manifeste nele a glória e o poder de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, de repente, os amigos de Jó estavam ali. Jó, você pecou. Aquele homem estava apodrecendo. Ninguém aguentava mais o cheiro dele, nem ele se aguentava. E os amigos diziam: deve ter pecado na tua vida, te arrepende e tu vai ficar curado. Nem sabiam os amigos que aquele homem estava doente, porque Deus permitiu que Satanás atacasse a Jó. Mais tarde eles souberam. Pode ser, irmãos. Deus não bota doença em ninguém, viu? Deus não. Deus pode permitir um ataque do diabo, isso pode. Mas Deus bota saúde em nós. Ah, não vamos inverter as coisas. Mas Deus pode permitir temporariamente uma luta? Pode. O diabo só pode atacar um crente mediante permissão de Deus. E foi aquele caso. E os amigos davam um diagnóstico errado. Fizeram uma interpretação errada dos fatos também do Jó. E quem é que estava lá com Jó? Deus. Aquele necessitado, era o Jó necessitado. Perdeu tudo. Perdeu gado, perdeu camelos. Perdeu propriedades, perdeu ovelhas. Perdeu filhos. Quase perdeu a mulher. Na fé, ela estava num momento perdido. E no final, aquele homem, por segurar sua fé, ninguém ajudou ele. Era um necessitado. Lá no capítulo 19, versículo 25, Jó mais ou menos estava cheio de sofrimento, não aguentava mais. Os amigos, em vez de ajudá-lo, botavam ele para baixo. Ele deu um grito, porque eu sei que o meu Redentor vive. E aquele homem se firmou, ele teve hora que ele fraquejou, teve. Mas ele depois se firmou, sei que o meu Redentor vive. Ele encontrou ajuda, não em amigos naquela situação. Ele encontrou ajuda direta em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo vai mandar pessoas para te ajudar. E o Espírito Santo vai usar pessoas para te ajudar e você ajudar outros. Agora, se não aparecer amigos, não desespere. Vai aparecer Deus. Vai aparecer Deus diretamente. Nós fomos, nesses dias da doença de 10 dias aí da Tânia, nós fomos muito abençoados por vocês todos. Até a gente tinha que pedir, irmãos, nem visitem tanto, ou nem telefonem tanto. Olha, foi assim. Nós fomos muito amados pela igreja. Mas todo o carinho e toda a oração, obrigado. Mas a coisa mais importante que Deus me deu nesses dias foram aqueles dois sonhos. Porque ali foi direto Deus me visitando na noite e me deu o sonho que nós íamos passar e sair vitorioso. E no domingo à noite, o irmão Eduardo me entregou uma palavra profética e uma irmã, a irmã Cleusa, me entregou outra palavra profética. E o resultado sairia segunda. E as duas palavras... E a irmã também entregou uma palavra. Aqui no finalzinho entregou a palavra bíblica, né, que Deus te deu. E todas as palavras que eu recebi, elas vieram como um conforto de Deus e confirmação de Deus. Foi lindo, irmãos, foi lindo. Ah, pastor, foi duro? Foi. Foi duro, sim. Mudou todo o nosso ritmo de casa. De repente, é vocês dando testemunho hoje, sou eu dando testemunho. A situação difícil chegou na minha casa também, chegou na nossa saúde. E nós só sabemos uma coisa, aconteça o que acontecer, eu já disse isso aqui, eu sou do Senhor, minha família é do Senhor, e a você pode dizer a mesma coisa, você é do Senhor, e o Senhor vai te cuidar, ainda que seja na doença, lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra, que é a mão direita, me susterá, Senhor. É por causa do Senhor que eu não caio, é por causa do Senhor que eu posso passar lutas, tribulações, posso. Por quê? Porque eu digo como Jó, porque o meu Redentor vive! Aleluia! Aleluia! Aleluia! O meu Redentor é o mesmo teu. É o mesmo teu. Passe o que passar. Nunca diga, Deus, se o Senhor não me socorrer, eu te largo. Diz isso, é um sinal de falta de fé, porque para Deus, ser o Senhor não existe, ser o Senhor não socorrer. A Bíblia diz no Salmo que o Senhor é socorro bem presente quando? Na tribulação. Ele é mais presente ainda na tribulação. O Espírito de Deus mandou o Filipe para um homem que necessitava entendimento da palavra de Deus. O Espírito de Deus mandou Elias para uma viúva que precisava fé e pão. O Espírito Santo mandou o apóstolo Pedro num lugar, num grupo de pessoas que precisava do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele mandou pessoas das mais diversas. E você sabe de uma coisa? Que o Espírito Santo fez com que Maria, mãe de Jesus, ficasse grávida. Porque esse mundo precisava de um Salvador. Deus sempre trabalha com seu Espírito para enviar socorro a necessitados. E quantos necessitados tem aqui, de qualquer assunto, pode ficar de pé e vamos orar. Qualquer assunto, eu não vou chamar ninguém específico. Se você é necessitado... O braço do Senhor é muito longo, É isso que o Salmo 139 mostra. Que distância tem aqui, daqui até as estrelas? Deve ser milhões de quilômetros. Milhões de quilômetros. Outro dia eu li num livro que se você fosse viajar até a estrela mais próxima, que é a estrela da manhã, que a gente vê ainda de manhãzinha, de avião levaria 21 anos, sem parar. Essa é a estrela vizinha nossa, logo ali. Milhões de quilômetros. E as mais distantes, que nem os cientistas ainda descobriram, milhões, bilhões de quilômetros. E se você pudesse fugir e se esconder lá na mais alta estrela, você ia descobrir que lá está Deus. Se você pudesse entrar numa mina, daquele pessoal que vai fazer escavações em profundidade, e se esconder debaixo da mais profunda montanha, você ia chegar lá no fundo da mina, na escuridão, se você quisesse isolar do mundo inteiro, e você ia descobrir que lá tinha alguém te esperando. Você é um necessitado. E Deus socorre a necessitados. Esse nosso Deus é um Deus de amor. Você pode pedir para Deus suprir a sua necessidade. Peça e peça com fé. Pode pedir. O Deus da Bíblia é um Deus de amor e um Deus de poder. Para Ele não há impossíveis. Pode pedir. Se você precisa fé, então peça fé. Se você precisa saúde, peça saúde. Se você precisa paz no seu coração, então peça paz, Senhor. Se você precisa trabalho, pede para Deus abrir uma porta, pede. Se você precisa a presença do Espírito Santo, peça. Você viu que Deus mandou Pedro ministrar o Espírito Santo para gentios. Peça. Se você é uma pessoa que está com vontade de fugir desse mundo, se pudesse, não adianta fugir. Não adianta fazer a cama no mais profundo abismo. Lá estará o Senhor. É melhor vir para pertinho do Senhor. Se Deus está falando contigo nesta noite, levanta uma mão para o céu. Se Deus falou contigo e você crê no socorro dEle, como se você pudesse segurar a mão de Deus. É um ato simbólico, sim. Como se você pudesse segurar. Segura, segura. Deus aqui é só a nossa mão. Mas na verdade é o coração, é a confiança, é a fé que nós estamos elevando a Ti, Senhor. Precisamos de um milagre, Deus. Ainda hoje, Senhor, antes de vir para cá, eu estava falando com o Senhor em casa. E o Senhor viu que eu te pedi para o Senhor fazer milagres. Mais milagres no meio da igreja. Você pode pedir por ti, se você não precisa pedir nada, então peça aqui pela nossa igreja, para Deus se manifestar mais, para mais pessoas entregarem a vida para Jesus. Peça para Deus curar pessoas através de você mesmo, através do nosso ministério. Peça. Peça o Espírito Santo. Não tem nada mais precioso do que a presença do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, que há de vir e que há de revelar e fazer-vos lembrar de todas as coisas. É o Espírito da verdade, e Ele vos guiará por toda a verdade. Se você está meio desorientado, aquele homem lá, o etíope, estava desorientado, estava ignorante. apesar de ter vindo de cultos religiosos em Jerusalém, estava ignorante. E você diz: pastor, eu não sei nada das coisas de Deus. Pois hoje, você está ouvindo a primeira e maior verdade da Bíblia, que Deus te ama e quer um relacionamento pessoal contigo. Essa é a primeira verdade. E com essa verdade da Escritura, você passa essa vida inteira. Se você confia nisso, você passa todas as lutas. Obrigado, Pai, por esta noite tão linda aqui na Tua presença. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo agora. Muitos e muitos necessitados. Se você precisa de saúde, coloque a mão na sua cabeça. Todos que precisam ser curados, pode colocar. Seja um órgão ou mais órgãos. Se você tem mais de uma enfermidade, Deus agora libera uma unção para a cura. Aqui estão os necessitados, Senhor. E a Tua palavra mostra que Jesus curava a todos. E eu te peço, libera o poder, abre os céus, abre as comportas do céu, Senhor, e faz chover aqui cura para todos, ó Deus, da planta do pé ao alto da cabeça, no sangue, nos ossos, ó Deus, no cérebro, na coluna, em todas as partes, nos intestinos, nos órgãos vitais. Faz, ó Deus, libera a cura para todos, Senhor, que necessitam. Clama, clama, pede, e os céus se abrem ali onde tem alguém carente. Envia o Teu poder, Senhor. Nós cremos, cremos que diz o Senhor que fará mais do que pedimos ou pensamos. Cremos em Ti, aleluia, Senhor. O Evangelho traz cura. Nós vimos isso no Teu Filho Jesus. O Evangelho, Senhor, traz libertação quando alguém necessita de um livramento. Alguém sendo perseguido. E agora eu estou falando por revelação. Alguém sendo perseguido. O Senhor traz livramento. Espírito Santo. Espírito Santo Consolador, consola, trazendo segurança, que ninguém pode tocar nos que estão aqui dentro agora. Nós declaramos selados, cobertos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Satanás, te afasta, nós te enfrentamos e te mandamos embora, para longe do servo do Senhor. Da serva do Senhor, para longe. Em nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus. Gente, ó Pai, sendo tentada pelo inimigo, você que está sendo tentado, ore muito forte o que Jesus mandou você orar, para não nos deixar cair em tentação. Jesus mandou orar essa frase. É porque a tentação vem para você não cair. A tentação não é pecado. O pecado é cair na tentação. Peça, Senhor. Senhor, eu não vou cair, porque eu vou me segurar em Ti. É por isso que eu não vou cair, Senhor. Senhor Deus, bendito és Tu, como é bom estar na Tua presença, Senhor, como é bom. E eu sinto agora aqui no meu coração, é um sentimento, que tem pessoas que precisam se reconciliar com Deus hoje, quer desviados ou quer frios. Precisa se reconciliar com Deus. Mais uma vez, eu digo, por direção do Senhor que eu estou falando agora, para quem necessita reconciliação, faça agora mesmo. Aí onde você está, não vou te chamar aqui à frente, porque Deus está vendo o teu coração. Mas hoje, essa data, 20 2024, 25 de fevereiro, a data da tua reconciliação com Deus. Guarda essa data, guarda essa data. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor vai onde estão os necessitados. Também, Senhor, eu tenho no meu coração de orar por aqueles pais e aquelas mães que estão em lutas com filhos. Você pai, você mãe, que passa alguma luta, independente o que for, ame seu filho e sua filha. Pode ser que uma briga entre pais, discussões permanentes e constantes, comece a levantar uma ira dentro do coração de um pai e de uma mãe, um desgosto. Tira isso do coração, pai e mãe. Tira, tira do coração. Isso não provém de Deus, porque Deus é amor. Ele não nos leva para ira, Ele não nos leva para raivas, até de repente uma vontade, ah, se eu pudesse eliminar esse filho, eliminaria. Não faça isso. Clame diante de Deus por eles. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Em nome de Jesus. Bendito o dia que te conhecemos, Senhor. Que dia maravilhoso. Obrigado que o Senhor é um Deus que socorre a necessitados. O Senhor foi capaz de secar um riacho para fazer o profeta ir na casa da viúva. Obrigado, Senhor, que o Senhor faz coisas até da natureza dar sinais. Obrigado, Senhor. Eu quero te pedir, meu irmão, minha irmã, se a tua vida com Deus está muito fraquinha, só tem uma maneira de fortalecê-la, é diariamente lendo a palavra de Deus, diariamente orando e sempre congregando e obedecendo, é claro, só assim você fortalece. E conforme você vai ficando forte, adulto espiritualmente, você vai ver que Deus vai começar a falar muito contigo. Muito. Obrigado, Senhor, pelo pão que o Senhor nos serviu hoje à noite. E saímos daqui fortalecidos. Nós somos os necessitados. O Senhor é o provedor. Obrigado, Senhor.